da uma mensagem do diário que foi lida ontem no Terço da Misericórdia aqui. Em determinado momento, quando eu estava passando do corredor para a cozinha, ouvi na alma estas palavras: recita sem cessar este terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Vejam, aqui nós temos um pedido para rezar sem cessar esse terço. Não somente podemos dizer na hora da misericórdia, mas sem cessar. Todo momento que pudermos, para oferecermos a paixão de Jesus pela salvação do mundo inteiro. E aqui Jesus também afirma que se um pecador rezar com confiança, pelo menos uma só vez, esse terço, que alcançará a graça da infinita misericórdia, que Deus não pode negar a misericórdia para quem o pedir. E claro, com muito mais tem importância quando rezamos comunitariamente, como aqui. Vamos então rezar, não somente repetindo, mas oferecendo a paixão de Jesus, todo o seu sofrimento pela salvação do mundo inteiro. Cantemos canto eucarístico para iniciarmos a Hora Santa da Misericórdia. Tua paixão no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus, pelo sangue esmorrado do teu coração, pelo teu sacrifício. Graças e louvores no momento. Graças e louvores se dêem todos os momentos. graças e louvores se deem neste momento. Senhor Jesus, agradecemos pela sua infinita misericórdia, manifestada em cada momento da sua paixão, cada momento do seu sofrimento. E esse sofrimento, essa paixão, oferecemos em todas as intenções da Igreja. Hoje, nesse dia de Senhora de Rosa Mística, esse amor à sua Mãe Santíssima, e que todos tenham amor pelo Filho concebido no seu seio, que elas possam crescer no amor a esses filhos. Confiamos em intenções de cada um de nós, confiamos em intenções da Rádio Catedral. E peçamos que nós também sejamos misericordiosos. Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai e todos. Deus e os mortos, creio no Espírito Santo. Senhor Jesus, ao meditar a sua paixão, o seu sofrimento no Horto de Deus, quando conscientemente assumiste a paixão, a morte, para salvar a todos, oferecemos este terço, esta oração, por todos aqueles que não aprenderam a valorizar a sua vida, que dependem nos seus mais profundos valores espirituais, a família e a vida de todos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós do mundo inteiro. Jesus, queremos te acompanhar na sua flagelação e para que esse momento não seja desperdiçado, misericórdia para o mundo de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Senhor Jesus, quantas vezes nos pedimos, livra-me do sofrimento, livra-me do mal, livra-me dos problemas que estou enfrentando. E de outro lado, Tu, Senhor, nos dás o exemplo que não é fugindo das dificuldades que nós teremos paz, mas enfrentaste os problemas. E exatamente quanto maior dificuldade, quanto maior obstáculo, nós temos mais oportunidade para testemunhar nosso amor, nossa fidelidade. E quanto maior dificuldade e nós enfrentarmos, maior é a vitória. Peçamos, Senhor, para que saibamos vencer todas as dificuldades, como Tu, Senhor, vencestes na hora de ser coroado com a coroa de espinhos, na hora quando o seu reino foi desprezado. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Dolorosa paixão, tende misericórdia. sua dolorosa. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Quantas vezes nos queixamos, Senhor, que nossa caminhada, nossos sofrimentos, nossa via sacra é pesada. Mas como que foi pesada a sua caminhada, Senhor, como a cruz até o Monte Calvário? E tu não desististe em momento nenhum, apesar de tantas dores, apesar de tantos motivos, para não carregar esta cruz até o fim. E tu nos dás testemunho de que o amor verdadeiro não desiste da luta, continua firme até o fim. Que nós também sejamos firmes no meio das tentações, dificuldades que enfrentamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão. Tende. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. Cantar a quinta dezena do terço, entregando nas mãos do Senhor todas as nossas preocupações, de todas as pessoas que nos pediram a oração. Hoje recebi o telefonema de um participante do Congresso de Petrópolis para rezar pela sua família, para rezar pela ECC da Diocese de Petrópolis. Vamos então pedir por Dimário e todas as suas intenções. Rezemos por todos os nossos doentes que enfrentam tantos problemas. e por aqueles que partiram deste mundo, de modo especial, a falecida recentemente, Dona Neuza, que sempre estava aqui conosco nesta hora, que Deus lhe conceda a felicidade eterna. Cantemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade. Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, pela sua paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Deus forte, Senhor, agradecemos pela presença da Sua Mãe Santíssima, que no dia de hoje invocamos como Nossa Senhora da Rosa Mística, pedindo a nós para rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas e pedindo as graças para todos os sacerdotes. Rezemos então. Salve Rainha, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. Ei, após. Senhor Jesus, como que precisamos da Tua bênção no meio das nossas lutas, para que sejamos perseverantes, para que não nos desanimemos diante das dificuldades. Bênção para todo o nosso país, que precisa lutar pelo progresso espiritual e não somente econômico, pelos valores espirituais, que tanto precisam as nossas famílias. Nessas intenções, nós vos pedimos que nos abençoeis e ajudeis a todos na luta pelo vosso reino, Senhor. Cantemos. Sublime sacramento, adoremos este altar, pois o antigo testamento seu lugar por suplemento. Seu lhes deixes o pão e comei todos a boca. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais para sempre. Thank you. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, Santíssimo. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa, bendita seja a sua gloriosa Assunção. Seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos, nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Dai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, com seus bispos auxiliares, sobre os nossos padres e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. A cada um de nós em particular e a todas as pessoas porque são os obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Dai-te, assim na terra como no céu. O pão de cada assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dai-nos em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvor se dê em cada momento. Graças e louvor sejam dados em todos os momentos. Graça e louvor sejam dados neste momento. Mesmo que hoje não temos a transmissão, mas eu queria aqui apresentar esta proposta para todos que vieram para a Terça da Misericórdia e também os que vão ficar para a missa. Daqui a um ano, exatamente nestes dias que vai terminar, a peregrinação pelos caminhos de Santa Faustina. Então, quem puder, eu incentivo para já reservar a sua passagem para podermos participar nesse caminho. E não adianta pensar no milagre que vai acontecer na última hora, porque, a não ser que alguém tenha muito dinheiro, né? Mas economizando durante um ano, se consegue fazer algo mais. Em Portugal, na paróquia, nós tivemos cada ano uma peregrinação para outros países. Nós visitamos todos os caminhos lá da Terra Santa, de Caminho de São Paulo, e várias peregrinações para o Santuário de Nossa Senhora. E cada ano tivemos um grupo de 50 pessoas, este era o limite de vagas. E quem participava eram sempre os aposentados, que daquela aposentadoria, cada mês destacava uma parte que seria para a viagem e uma vez por ano dava para fazer esta peregrinação. Estou falando principalmente para este grupo, porque aqui deve ter mais gente interessada nesta viagem. Porque vamos começar em Cracóvia, onde a Santa Faustina passou bastante tempo, onde que depois morreu e foi enterrada, onde são as suas relíquias. Aqui, Santuário da Misericórdia, Santuário de João Paulo II. Vamos visitar lá em Cracóvia, Wadowice, lugar de nascimento de João Paulo II. Depois, a Wieliczka, que são minas de sal. Vamos depois, Częstochowa, vamos ver a casa onde nasceu Santa Faustina. Vamos tentar ver também o lugar, Padre Cristóvão está tentando organizar, onde que pela primeira vez Jesus pediu a oração do Terço da Misericórdia, a pintura do quadro de Jesus Misericordioso. E vamos chegar até a Vilna, na Lituânia, né? Então são 2 semanas desta viagem, né? Por enquanto tem preço em dólar para quanto à passagem de aérea, porque hoje é difícil falar em real, cada dia está mudando, e também da parte terrestre, que lá se usa o euro. Então, vamos procurar desde já, se tivermos um bom grupo, vai ser viável essa viagem. Mas eu digo desde já, porque não adianta deixar para a última hora, porque depois é impossível. Vamos nos planejar desde já. E é uma oportunidade para conhecermos melhor por onde que andou a Santa Faustina, como foram as circunstâncias da vida dela, e desta maneira vamos conhecer melhor a misericórdia. Outro também, eu tanto fico com vergonha de avisar, comunicar, pedir. Parece que a gente está implorando que nós vamos para a Aparecida do Norte. Realmente não consigo entender que as paróquias que levam 10, 20 ônibus e aqui nós não conseguimos encher um ônibus. Não sei por que tanta resistência. E não é por falta de falar. Eu até fico com vergonha de falar mais vezes, como se fosse, parece que a gente está insistindo, como se fosse alguma coisa errada. Vamos tentar também nos organizar. Padre Cristóvão tem também outras viagens. Vocês podem sempre ver, tem essa propaganda no site, tem também as informações impressas que encontramos lá no fundo da igreja. E quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham na transmissão ao vivo deste terço, como também em seguida da Santa Missa. Quem sabe também o Padre Cristóvão esteja nos acompanhando lá da Polônia, ou as pessoas de outros países, nesta hora também podem se juntar conosco. Quando vocês viajarem, ficarem com saudade, espero que vamos conseguir continuar com esta transmissão ao vivo. Inclusive, quem voltar para casa pode também acessar esta página e ver de novo, acompanhar de novo a nossa celebração. Vamos procurar preparar para a Santa Missa. Como falei, hoje em memória facultativa de Santo Henrique, mas também memória de Santa Nossa Senhora da Rosa Mística, o que vou lembrar na homilia. Olha, quando não tem ligados os ventiladores, a gente escuta todas as conferências aqui na igreja. É? Então a gente fala aqui, escuta, que aí, ali as pessoas conversam. Vamos nos conscientizar, porque isso também se escuta depois na rádio, né? Que as pessoas aqui estão conversando. Vamos respeitar mais esta celebração. Vamos então nos preparar para a celebração da Santa Missa. Thank you.